show da Carroça da Saudade. A tecnologia mais moderna do planeta. Agora, aqui, pra você. Porque a história não se faz só de passado, e sim do presente e futuro. E nós, com trabalho e competência, estamos fazendo a nossa. Pois quem escreve a história no presente jamais será esquecido no futuro. Fusão, Fusão Esporte Clube. É só aqui, está curtindo hoje o nosso baile. Hoje aqui na Manchão, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Já já o aniversário do Danilo. Alô, Danilo! Vamos lá! Deixa eu te amar só um pouquinho. Já! Comitiva Carroça é Festa. E o parceiro Careca e toda a comitiva aí com a gente. Tá por aqui, né, Dudu? Vai, Dudu! Vai! Agora aqui na Vila Sorriso, meu irmão. Bora, gordinho! Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Falando em lanche, WR Lanche é o nome da emoção, meu irmão. E também o Kiko Lanche, né, Falcão? Kiko Lanche, lá na esquina da 8 de Maio. Fala, Kiko! Saber que você tá feliz por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Quando eu estou sem graça e triste, nossa amiga Leng também é o Negão, a Ellie, o Pitbullzinho, o Zezão, a galera do boxe do Muri. 25, obrigado pelo carinho. Já por aqui. Faço tudo que você me impede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. É uma gerinha do cacheteiro. Você já na mão do maluquinho. Logo tudo, tudo pra te ver feliz por você. Gordinho, registra aí, meu irmão. Isso aí, meu parceiro, Maluco Lanche. É o nome da emoção. Agora, Maluco Lanche aqui na Vila Sorriso. Alô, maluco! E também tô no apoio do espetacular, meu irmão. Lá fora a chuva cai. Me lembrou você. Você que não aparece mais. Lembra o parceiro Seco e também o William e o Marcelo Araújo. Os nossos cliques já registrando tudo aí, obrigado. Meu amor ficou pra trás. Carroça da Saudade. O tempo passou, eu não lhe esqueci. Hoje o meu amor é bem maior. Procura. Você no Joel e toda a comitiva aí da Quinta Rua. Um abraço pra você, o casal da Quinta. Você no Joel. Mas em todas um abraço. Elas eu só vi. Olha, Johnny Slim. A maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará, a Carroça da Saudade. Daqui a pouquinho, né? Lá em Caçanhal, cidade modelo, aí vai receber a nossa luxuosa lá na sede do Guarani. Segunda-feira, nossa encontra na Via Show, meu irmão. A tradicional segunda do Real lá na Via Show, segunda. Vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. E hoje? Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. E depois, por isso eu penso desse jeito. Fala bem, Guaraxi! Não vou mudar. Não vou mudar. parceiro Robert também, a Nai. E ela sempre ela, minha grande amiga Carla Cariani. E saí de volta lá da Lúcio de Maria. Chegou chegando. Um abraço! Marcos! Cansei de me encontrar pra lhe satisfazer, esquecendo até para a boca de lembrar de mim. E aí, Jacaré? Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Aí o gato Félix e também sua esposa Maiara. O nosso grande parceiro Teca. Não vou. Sua esposa Ela Estrela. Não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Não vou é minha fusão. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais mini subia a minha tensão. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. E aí, neném? Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Parceiro João Disley, aí meu conterrâneo João Disley, velhos tempos. Juntamente com a sua esposa Camila e toda a comitiva aí, meu irmão. Já por aqui. Se você não me ama, já já vamos cantar os parabéns aí, viu, gente? Ciúme de você, vamos cantar os parabéns pra mansão. Pra mansão da saudade. Ciúme eu vou te dar. Oi, Guaraci! Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Parabéns, Alexandre! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que se amar. A Carroça da Saudade. Vento que passa, se passa, uma tempestade. E vá depressa levar meu recado pra ela. Diga que em mim já não cabe tantas. O parceiro Wellington é igual a gente, alô Wellington! Vamos lá! Que estou sozinho sofrendo e é por causa dela. Ei, gordinho! Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Luxo de Maria, hein? Não quero acreditar que encontrou outro. Luxo. É. Beleza. Estou aqui, vou com parceiro Marcos. Lhe esperando. Bora, Marcos! Bora, Marcos! Amigo, vento se passa um redemoinho. E leve um recado cheio de carinho. Falando do amor e da minha paixão. Bora, Gil, babuíno, bora, Gil. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu. meu coração. Meu parceiro Milton, o danado também, a Renatinha, e com a gente só de boa. Obrigado pelo carinho. Lúcio Cedês gravando tudo hoje aqui. Vem, Lúcio! Lúcio Campos. Parceiro Charles da Pedreira. E sua esposa já passeando, né, Charles? Aí com a gente. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui, vou continuar lhe esperando. Amigo, vento se passa, um redemoinho. Me leve um recado cheio de carinho, falando do amor. Aí os nossos melódios, DNA. Os nossos melódios. Já por aqui, bacana. Tá baixando, né, meu irmão? Se precisar, eu não posso mais. Vem o jacaré, o teca. Irmão, pelo amor de Deus. Voltar pro meu coração. Segura aí. Achando o Falcão da valor, meu irmão. E aí, Falcão? Taca pólvora, Falcão. Preciso te ver, menino amor. Temos cheirinho do Hélio e do Franjinha. Já prontinho aqui atrás, viu? Vem pegar o seu, gente. Já na mão do Lúcio Cedês. Fala bem, Guaranjinha. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Evandro. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando. A vida inteira estarei te esperando. Pois o que importa é o que vem do coração. Aí, gente, parabenizando meu grande parceiro Alexandre. O Alexandre da Marambaia. E também com a Netinha, hoje completando 6 aninhos de casório. Obrigado pelo carinho. Amém, sucesso, felicidade ao casal. Obrigado. Alô, Chevandro. Muita pólvora, Chevandro. Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando a vida inteira, estarei te esperando. Hoje eu vou sair por aí e o primeiro bar que eu encontrar vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Chico Lanche no telão, babuíno. Tem que clarear aqui, meu irmão. Chico Lanche. A Vila Sorriso arrebentando. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. E essa mulher? Será que todas são iguais? parceiro Careg, seu grande amor. Já passeando por aqui, obrigado, meu irmão. Hoje ele tá representando. Hoje ele tá como presidente interino da minha comitiva, que é Roger Veste. Obrigado, Careg. Pra Dudu. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. E aí, garçom, tá botando pólvora aqui no Dudu, viu? Será que todos são iguais? E aí? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. O jacaré, meu irmão. E aí, jacaré? Pela ingrata daquela mulher. O que tu diz, jacaré? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. Amigo Marcos, também a Nai, o nosso Lucioso Stops. Obrigado. Qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Já já, Castanhão. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. Ao DJ pra refletir, fecho os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Marcelo! Sapeca aí, Marcelo! Sapeca pro maninho aí! Aí a nossa mão nos quer, Marcelo! Bater aquele retrato aqui, meu irmão! Fala, Marcelo! Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. E Andrei, mano, nos quer no telão, meu irmão! Registra tudo! Ainda bem esconteca! Galera que dá aquele grau aí na suspensão! O nosso vermelhinho do amor! A trans até se jura, amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Por favor, me diz, eu te chamei em vão. De lá na manuscrita, viu? E aí, garçom? O dia amanheceu, o sol já... Pensa no garçom rapidinho aqui do meu lado esquerdo. Digo, Dudu. O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Daqui a pouquinho o almoço fica por conta do meu compadre, viu? Lá na cidade moderna. Por que razão foi embora e me deixou? Vamos lá, minha vida. Meu amor, vou te buscar. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, vou te buscar. Parceiro Delano chegando junto. E aí, Delano? Charlie. Alô, Charlie. Minha querida, a saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você. Alexandre da Marabalha aí. Ei, Dedetinha. Olha meu gordinho. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Se você me deu, eu te amo. Eu dei tudo a você quando não tinha. Parceiro Tyron. E também a Jorge, a Nilce, o Nonato, a Nélia, o Rio Raimundo, Ricochinho, obrigado. E tudo que eu recebi de você foi o quê? Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. O garçom, meu irmão, vamos circular, garçom. Aqui do meu lado esquerdo, com gentileza. E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Bora, fusão, bora, vai, que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Esquecer. O tempo vai e prova que foi você. E aí, minha comadre, como é que tá a temperatura aí embaixo, hein? Um grande amor. Valendo, né? Camila Show, nome da emoção. E aí, Camila Show? Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Olha aí, nossas velhinhas. As nossas velhinhas. Fui acertado por aqui, olha isso. Longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. Poder beijar, amo teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sente teu. Vinte na próxima segunda-feira, dia 28. O nosso encontro é lá no Bancreve, começando 10 da manhã. Fechando os comerciários. Dia 28, meu irmão. Vai! Não dá, não sei. Nada é mais bonito do que amar você. E aí, terminando, gente, terminando lá no Bancreve, terminando a carroça no Bancreve, a gente reforça esse convite aí. E tem Rubi, o lendário Rubi, lá na Via Show, na segunda-feira, dia 28. E a gente vai lá, viu? Os DJs da carroça vão estar lá na Via Show, dia 28, junto com o Rubi. Chama loucura! Vamos lá! pirou o cabeção, viu, Tom? Essa pedida a volta, a volta da luxuosa. Domingo do Sírio aqui na maçã. Domingo do Sírio aqui de Guaraxi, meu irmão. Para Danilo! Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Deu papuinho, deu papuinho. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia eu te quero, você é... Passando Júnior, um martelinho de ouro. E sua primeira dama, Priscila. É só aqui na Luxuosa, obrigado. E aí, Cariane? Luxo de Maria. Pegue minha mão e vamos conversar. Luxo de Maria. Tentar voltar. É o nome da emoção. Vamos conversar. Luxo, beleza, qualidade, tecnologia. Parceiro, Boca, tá por ali, só na manhã, né, Boca? E aí, Boca? Vai! Silvas, bora Falcão, bora Falcão. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar. Meu parceiro Andarilho, meu parceiro Andarilho por aqui, só de boa, Andarilho. Já já, ele vai até Castanhal, meu irmão. Caminhando. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Galera de Amaitetuba aí com a gente. Mas agora sobra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas. Meu conterrâneo por ali virando o cabeção. Isso vale dar amor. Meu sorriso é sempre. Vale tentar, amor. Se te lante mais perto. E é o hino da Lúcio de Maria. Para Cariane. Só você. Ela voltou, meu irmão. Chegou chegando nessa garrafa. Ninguém segura ela. O sol e a mais bela luz do luar. Meu parceiro Charles da Pedreira. Por isso é o nome da emoção. Amor, alô, Charles! Minha amiga Bebela Rocha. O melhor estúdio de estética de Belém é da Bebela Rocha. Bebela Rocha é o nome da emoção. Amor, aí, Bebela! Cintilante, mais bela é o teu. Pólvora. Olha. Da Pólvora Falcão. Vai, Falcão! Só vou ficar, amor. Amiga Mari também, a Michele. E o Nilvaldo. Aí do Palestra Iguaraci. Aí com a gente, obrigado. Um abraço pra vocês! isso vale tentar, amor. Não desistir, teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mais bela é o teu. Está ao meu lado, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Só pega a Jean, só pega a Jean. Aí, Bibi, essa dancinha é minha. Quando ele fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Em um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Olha a dancinha! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Aqui deve estar percebendo. Eu gosto de brega, funk e lambada. Diz pra mim, meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Ai, moral, moral, moral. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já saudade. E claro, vai cantar os parabéns aí pra hoje e pra Manchão. Você brincou com o sentimento. E aí? Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra. Você feriu meus sentimentos, mentiu. Vou pegar essa fronteira aí, é, viu? Sandra. Aí, Raul! Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. O aniversário do Raul hoje, meu irmão. Eu já vivi o amor. Tá começando o primeiro tempo. E posso falar. Vixe, bora! Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais. Emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. E o parceiro Paul Walker, tá curtindo a carroça, obrigado Paul Walker, o nome da emoção. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixe levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. O parceiro Andarilho, também a L Perigosa. Parte perversa. Ainda a comitiva Carroça é Festa. Já estão aqui. Virando o cabeção. Meu bem, só quero te ver feliz. Aqui. Não vem esse papo centimetral. O som é sobrenatural. E aí, jacaré? Há um paraíso. E o parceiro Deca e também o Andrei. Livre. Fala comitiva aí da nossa Manuscar. O Negão, o Vermelhinho, Pantera Show, é, meu irmão, Franja Saúde, todo mundo curtindo a Manusca. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Só quero te ver feliz. Vem nesse papo centimetral. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver. Lúcio Campos, na cidade. Chama a loucura, meu irmão. Vem a céu, Vila Sorriso, Guaraci. Fechão de aniversário. Mais uma do Paulinho Grandalhão. Meu parceiro Galo Show. E aí, Galo Show? Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém. Se entregar como eu quero você. já já um CDzão do Josias. Aí na mão do Lu CDs. Já já. Lúcio de Maria voltou! Chegou, chegando! Vem, Cariane! Você me faz sonhar. Vamos lá! Ninguém mais pode me tocar. E a Fusão Esporte Clube? Só você. Alô, Fusão! Grande amor. Chega junto. E passe o tempo que passa. Um dia você vai acreditar. É você, é você. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Já já, meu compadre, chega chegando aí. Essa... Convite, né, Danilo? Pra daqui a pouquinho, o aniversário do DJ Danilo, considerado aqui na vila. Acima de onda. Alô, Danilo! Vai, Danilo, vai, Danilo, vai, Danilo, vai, Danilo, vai, Danilo. Vamos lá! Aqui, na Carroça da Saudade. Falcão já aprendeu a estar aqui com a gente, já passeando, meu irmão. Ele gosta de passear. E aí, Falcão, segue a sua. Saudade, obrigado pelo carinho. Alô, Evandro Chaves. O nosso futuro prefeito lá da Terra do Seixo. Bora! Deixa embora! Deixa embora! tem alguém do Paysandu aí? Tem, meu irmão. Quem acredita que o Papão vai ser campeão da Copa Verde aí? Quem acredita que o Flamengo vai ser campeão brasileiro? Ninguém bota fé no Flamengo. Cadê a torcida do Corinthians? Fraca, fraca, fraca. E a torcida do Palmeiras? Torcida do Clube do Remo! Com o torcedor do Grêmio aqui, né, irmão? A torcida do Grêmio! Só um round! Camila por ali, um abraço pra você. Já já foi. Isso é o Gordinho Luxuoso apresentando o Maluco Lanche. Gente, agora o Maluco Lanche aqui em Guaraci, viu? O Maluco Lanche. Agora aqui na Vila Sorriso. Maluco Lanche. Vem, Gordinho. Aqui na Mansão da Saudade, e Guaraci, onde a gente tem um carinho enorme com todos os seguidores aqui da mansão. Daqui a pouquinho a gente bate aí os parabéns pra galera que faz parte dessa linda festa, que é o aniversário da nossa mansão da saudade. As pessoas que, na verdade, vêm curtir aqui todos os finais de semana, quando tem festa aqui na mansão. Então daqui a pouquinho a gente vai comer um pedaço desse bolo, a gente vai tomar umas e outras e, claro, vai recordar com a luxuosa carroça da saudade. E detalhe, que daqui a pouquinho o Galo vai jogar um balão aí, e dentro desse balão tá cheio de ticket com pra você pegar e sua cerveja aí no bar da festa, tá bom? Beleza? Mas dia 9 de novembro está chegando a dona da noite. Vem pro show das recordações. Vem pra carroça da saudade.